Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo chegando na sua segunda-feira. Que maravilha, gente. Começando mais uma semana com o pé direito. Começando mais uma semana trazendo para vocês o Central do Sertanejo. Um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz. E a partir de agora, as melhores músicas do sertanejão vão passar por aqui. Muita informação, muita coisa legal. Você sabe disso, né, meu amigo? Você sabe disso, minha amiga? Hoje, segunda-feira, dia 18 de julho do ano de 2016. Quero mandar aquele abraço especial para todos os nossos ouvintes, os nossos internautas, todo mundo que tá ligadinho sempre com o Central do Sertanejo. É um prazer enorme, tá certo? Vamos começar então, trazendo informações aqui na sua segunda-feira. Embaixadores Zezé de Camargo e Luciano participam de coletiva de lançamento da festa de peão de Barretos. Na última quinta-feira, o Parque do Peão recebeu a imprensa regional por uma coletiva de imprensa com a diretoria da Festa de Peão de Barretos, com os embaixadores do Rodeio 2016, Zezé de Camargo e Luciano. Durante o encontro, o presidente dos Independentes enfatizou os preparativos para o evento, que acontece de 18 a 28 de agosto. Olha que legal, né? O diretor cultural dos Independentes, Ricardo Rocha, também marcou presença e elogiou os embaixadores, agradecendo a dupla por ter aceitado levar a festa de peão de Barretos, né? Muito legal como embaixadores. A apresentação de Zezé de Camargo e Luciano no evento acontecerá no dia 27 de agosto, um sábado. Legal, muito bacana. Zezé e Luciano que estão completando 25 anos de carreira nesse ano de 2016. E para começar o nosso Central do Sertanejo, tem Zezé de Camargo e Luciano. Aumenta o volume. É sucesso. É Central do Sertanejo. Você pra cima, vai. Mais uma vez ele te feriu e é a última vez. Ele vai pôr a mão em você, te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar. Seu coração, não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Estou aqui, seu defensor. Eu vim pra te buscar. Eu vou te amar. E onde ele bateu, eu vou te beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Agora! Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu estiver vivo, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu estiver vivo, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Eu vim pra te buscar. Eu vou te amar. E onde ele bateu, eu vou te beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo.

Quem sabe um dia vira amada minha. Quem sabe um dia vira amada minha. Bem, amiga, então vamos parar por aqui. Vou te poupar da despedida e sair. Vou levantar, fugir, tentando não chorar. Você também engole o choro e tenta disfarçar. Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada. Você é a pessoa certa, mas na hora errada. Não vou negar que vou sentir saudade sua. Quem sabe um dia a gente continua. A gente continua. Posso virar, me declarar pelos bares da rua e esculpir o seu rosto na lua. O seu rosto na lua. Amiga linda, quem sabe um dia vira amada minha. Quem sabe um dia vira amada minha. Amiga linda, quem sabe um dia vira amada minha. Quem sabe um dia tá vira. O sucesso de João Bosco e Vinícius, Amiga Linda, aqui no Central do Sertanejo, marcando presença na sua segunda-feira. Uma segunda-feira maravilhosa para todo mundo, iniciando mais uma semana. Que essa semana seja abençoada para cada um de nós, né? Todos os nossos ouvintes, a equipe da Central da Mídia. Muito legal, gente. O programa tá só começando. Uma segunda-feira aí, né? Com o pé direito, ouvindo as melhores músicas do Centralzão do Sertanejo. E agora eu tô trazendo pra vocês aí a Paula Fernandes, Depende da Gente, no Central do Sertanejo. Vejo a sua volta, vejo o que ficou. Detalhes de uma vida, páginas de amor. Não foi tão importante pra você, voltou tudo a perder. Chances que o tempo doa pra quem quer viver intensamente o amor com uma mulher. Não tem a ver com pouco que me deu. Você nunca tentou. Me conheceu sabendo não seria fácil. Viver é uma arte, amar é complicado. Mas pense que é a chance de você parar de se esconder. Olhe pra janela, o tempo passa mesmo. Perder tantos momentos sem provar meus beijos. E lágrimas rolaram por você. Eu vim pra te dizer: se pensar em voltar a me procurar, pra gente tentar se entender. Pense bem no que quer, porque nosso amor depende muito mais de você. Seja o que for, eu te avisei. Você já sabe o que eu sempre quis. Não depende de sorte, depende da gente. A vida é pra tentar ser feliz. Veja a sua volta, veja o que ficou. Detalhes de uma vida, páginas de amor. Não fui tão importante pra você, botou tudo a perder. Que o tempo doa pra quem quer viver intensamente o amor com uma mulher. Não tem a ver com o pouco que me deu. Você nunca tentou. Me conheceu sabendo não seria fácil. Viver é uma arte, amar é complicado. Mas pense que é a chance de você parar de se esconder. Olhe pra janela, o tempo passa mesmo. Perder tantos momentos sem provar meus beijos. E lágrimas rolaram por você. Eu vim pra te dizer: se pensar em voltar a me procurar, pra gente tentar se entender. Pense bem no que quer, porque nosso amor depende muito mais de você. Seja o que for, eu te avisei. Você já sabe o que eu sempre quis. Não depende de sorte, depende da gente. A vida é pra tentar ser feliz. E se pensar em voltar a me procurar, pra gente tentar se entender. Pense bem no que quer, porque nosso amor depende muito mais de você. Seja o que for, eu te avisei. Você já sabe o que eu sempre quis.

muito alto astral. E principal de tudo, né? As melhores músicas do sertanejão passam por aqui. Paula Fernandes lança clipe de Depende da Gente. Nós ouvimos aí no primeiro bloco a música da Paula Fernandes, Depende da Gente. E agora ela lançou o novo clipe dessa música aí, né? O clipe dessa música. O vídeo foi produzido com imagens exclusivas extraídas do DVD Amanhecer ao Vivo, que teve o lançamento aí, que tem o lançamento previsto para outubro pela Universal Music. A música também faz parte do álbum totalmente autoral chamado Amanhecer. Paula Fernandes diz: estou muito animada ao começar a ver o resultado do meu novo DVD. É, com certeza vai bombar. E será muito bacana para os meus fãs também. Vou poder sentir um pouco desse retorno quando estarei transmitindo ao vivo no TVZ. Esse momento tão legal, muito incrível aí no Multishow, no canal Multishow. Muito legal, né? Paula Fernandes, então, continuando investindo sempre na sua carreira, em novas músicas, novos clipes, e agora também essa transmissão ao vivo aí, muito legal. Vem aí mais Paula Fernandes, agora com o sucesso Amanhecer, no Central do Sertanejo. Caminhando dia sob o céu, solidão fui eu. E o sol ainda dormia, perdida em noite eterna estava eu. Há tanto tempo que eu não amanhecia, e os meus olhos encontraram os teus acesos pra me achar. Feito um milagre tocaram os meus, a luz do dia vi naquele olhar. Ali eu vi amanhecer, o amor que um dia adormeci, me despertar, amar você. Luz, amor, eu sou porque te vi. Dia sob o céu, solidão fui eu. O sol ainda dormia, perdida em noite eterna estava eu. Há tanto tempo que eu não amanhecia, e os meus olhos encontraram os teus acesos pra me achar. Feito um milagre tocaram os meus, a luz do dia vi naquele olhar. Ali eu vi amanhecer, o amor que um dia adormeci, me despertar, amar você. Luz, amor, eu sou porque te vi. A cada vez que meus olhos os teus vi tocar, vi nascer da paixão. Eu quero ver todo dia a luz desse olhar, e esquecer que eu já fui solidão. Ali eu vi amanhecer, o amor que um dia adormeci, e despertar, amar você. Luz, amor, eu sou porque te vi. Ali eu vi amanhecer, o amor que um dia adormeci, me despertar, amar você. Luz, amor, eu sou porque te vi. Ali eu vi amanhecer,